Sei que é difícil entender. Não parece normal, estranho talvez. Mas o sentimento que me faz abrir o coração, querer mais teu amor, só contigo viver. Não busco fama, nem o seu ouro. Eu só preciso do amor do meu Deus. Não quero a glória, pois ela não se divide. E os humildes é que serão exaltados. Parece normal, estranho talvez. Mas o sentimento que me faz abrir o coração, querer mais teu amor, só contigo viver. Quantos filhos de Deus temos aqui?